Tu é além de olfato, teu cheiro me toca o corpo. Teu corpo me enche a boca, minha boca de um canto a outro. E canta feito um sabiá, seu canto me trouxe aqui. Te enxergo e nem preciso lhe ver. Até logo, meu bem, te vi. Olfato, teu cheiro me toca o corpo. Teu corpo me enche a boca, minha boca de um canto a outro. E canta feito um sabiá, seu canto me trouxe aqui. Te enxergo e nem preciso lhe ver. Até logo, meu bem, te vi sem gaiola. Saiu, voou por aí. Te vi pela brecha da porta, no céu já bem longe de mim. No aperto tu possa crescer e a cachola possa expandir. Que o bem sempre vale querer. Até logo, meu bem, te vi. Sofazinho de dentro do peito. Pensei que espaço ia sobrar. Sua falta causou, foi aperto. Me diz quando vem visitar. Sua terrinha dentro de mim. Cafezinho vou lhe passar. Te esperando, meu bem, te vi.